Olá, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar ouvindo aqui esse conteúdo. Meu nome é João Paulo Geroldo, eu sou CEO e cofundador da QuickDev, uma empresa de tecnologia e inovação, onde nós ajudamos empresas de médio e grande porte a dialogar com startups, a se envolver no ambiente de inovação e transformação digital. E também atuamos no desenvolvimento de produtos digitais específicos para essas empresas, endereçando essas dores do mercado. O Papo Quick é uma iniciativa da QuickDev, onde a ideia é a gente compartilhar conhecimentos, experiências, né, junto com parceiros, clientes e parceiros do mercado, grandes especialistas, né, no assunto, né? Para que a gente possa compor isso e entregar para trazer para a comunidade, né, essas experiências, esse dia a dia do ambiente de tecnologia de inovação. E hoje, nosso assunto aqui, a gente vai falar um pouco sobre Big Data e Business Analytics, né? Um assunto que tá na moda aí há muitos anos, né? A gente ouve falar desse assunto aí já há mais de 20 anos, do ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista técnico, foi uma explosão de tecnologia, né? Foi um negócio que foi assustador o quanto que isso evoluiu à medida que a gente tem volume e disponibilidade dos dados, né? Então isso muda tudo, muda o jogo e muda a forma de olhar para esse tema, né? E para isso, né, para a gente começar esse bate-papo, a gente trouxe aqui dois ilustres convidados, pessoas que a gente gosta muito, né? Que a gente tem até uma gratidão aqui por tá aqui com a gente, né? Então, o Paulinho, né? O Paulo de Souza da Core, né? Que é um grande parceiro de negócio de longa data, e o Wellington Faria do Nubank, que veio aqui bater esse papo conosco como um grande especialista aqui de Big Data para ajudar a gente a desenrolar esse tema e trazer ideias novas aí, né? Então, pessoal, primeiro, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, por estar aqui trocando essa ideia com a gente. Eu vou pedir para que vocês se apresentem aí, falem um pouco da empresa de vocês, da experiência de vocês, para que a gente possa começar esse bate-papo. Boa noite, pessoal. Obrigado, João, pelo convite. Eu sou o Paulo Souza, da indústria Core. Sou formado em contábeis e direito. Sou o diretor financeiro e administrativo aqui da Core. Core é uma indústria de Ribeirão Preto, né? Nós temos duas fábricas, uma em Ribeirão Preto, que produz biscoitos, e outra em Arceburgo, aqui do lado de Mococa, que produz balas e drops. A gente detetores das marcas Ice Kiss, Chita, Ipopó, Lyrid, dentre outras. É um prazer estar aqui trocando ideias com vocês. Legal, muito obrigado, Paulinho. Obrigado aí mesmo, essa parceria de longa data, essas várias experiências para compartilhar sobre esse assunto, né? Foi um projeto que a gente trabalhou bastante aí, Com trabalha certeza. bastante nele dentro da Core. E, cara, chamou o Wellington aí. Wellington, se apresenta aí, cara, fala pra gente um pouco quem é o Wellington. Oi, galera, quem está acompanhando aí a live, é um prazer estar com vocês aí, obrigado pelo convite. Então, meu nome é Wellington, né? Atualmente eu sou engenheiro de dados na Nubank. Fazem uns 5 meses que eu estou lá, mas eu tenho uma passagem em outras empresas como XP, Gaia, Ambev, Everest. Então já trabalhei com dados já fazem uns 5 a 4 anos por aí. Venho trabalhando em construção de lake, desenvolvimento de soluções, monitoramento, qualidade de dados. Vai ser um prazer aí estar compartilhando e conhecendo mais também, né? Isso é importante. Ué, então vou começar esse bate-papo que puxar aqui a ideia. Pedir para você conceituar um pouco aí o que que é Big Data, o que que é Business Analytics, né? Ou seja, são coisas diferentes, mas que se complementam, mas pedir para você falar um pouquinho para a gente conceituar o assunto. Então vamos lá. Acho que o BI é bem antigo, né? O BI ele começou aí já fazem, sei lá, 20 anos, né? Só que antigamente, o que, que a gente tinha? Né? A gente tinha uma única tecnologia, que era o Data Warehouse, e as empresas não conseguiam montar uma arquitetura Data Warehouse, porque isso era em companhia, né? Então, tem que comprar uma solução Data Warehouse e também ter aquele grande quantidade de computadores ali dentro da empresa. Então, isso inviabilizava muitos dos projetos para pequenas, médias empresas. Então, só as grandes tinham esse poder. E com o BI, a gente conseguia tirar conhecimentos ali para tomar de decisão no agora, né? Com o passar do tempo, né, o machine learning também, né, do Big Data, que é tão conhecido, também é uma coisa que já tem uns algoritmos definidos há muito mais tempo, muito mais de 20 anos. Mas também não se tinha poder de processamento para desenvolver soluções de machine learning. Então, as ferramentas Big Data que vieram surgindo de uns tempos para cá proporcionaram que a gente tenha redução de custo e maior poder de processamento. E com isso, voltaram a esses algoritmos, né, de machine learning ganhar potencial, já que agora é uma realidade com baixo custo. Então, isso está começando a se espalhar. E as soluções de BI também se encontraram num momento de baixar custos, né? Então, essas tecnologias de Big Data favoreceram o BI. Até então, acontecia numa arquitetura Data Warehouse, vamos dizer assim. E aí, foi surgindo os Data Lakes, né? E aí, o Data Lake nada mais é que um BI, né? Com soluções que são possíveis de Big Data, a gente colocou Big Data. Mas muitas das empresas ainda fazem BI em cima da arquitetura Big Data, justamente pelo custo, né? E poucas empresas ainda realmente fazem o Big Data usando Machine Learning, porque as empresas precisam ter um grau de amadurecimento grande para isso. Legal. Acho que esse é o resumo. Não sei se eu respondi, mas... Legal, muito bom. Daí estender isso para o Paulinho, né? Essa outra visão, né, de quem usa, né? Qual que é o problema que esse tipo de solução resolve para vocês, assim, né? Do ponto de vista de um usuário de negócio, né? Ou seja, quem está ali na camada, que não importa o que tem lá embaixo, qualquer arquitetura, né? Mas é agilidade do dado, ou seja, qual que é o problema que isso resolve na sua visão? Então, João, na verdade, hoje, o BI, ele traz... Primeiro, a agilidade das informações, né? Principalmente na área comercial, a gente já tem em tempo real o previsto de vendas e o realizado com preço médio, com volume, com margens. E isso possibilita a gente já ir, a área comercial ter a informação e também aqui a área administrativa e também de fábrica, para você ter uma ideia do que está acontecendo no mercado e também para você ir corrigindo a rota no decorrer do mês, né? Então, a gente tem toda essa informação em tempo real, tem os reloginhos que a gente consegue enxergar como é que tá as vendas, né? Dia a dia e de meia e meia hora atualizado. Então, isso ajuda muito na administração, né? E na informação também para o pessoal de campo, né? Para a meta que ele tem e onde que ele pode chegar e como que ele está no momento. Então, isso ajuda muito, essa ferramenta que a gente desenvolveu aqui junto com vocês, é uma ferramenta excelente. E é muito de uma cultura, né, Paulinho, de tomar decisão baseada em dados, né? Não adianta ter só a ferramenta lá, né? Ou seja, lembro que no início do projeto, essa cultura de ter dados em tempo real e vir tomando decisão para vir ajustar os rumos, né, da operação, né? Porque se você esperar ali, passar, vou ver a DRE no final do mês, já era, né? Já foi, né? Então, você tomar essa decisão quente, né? Já foi. E a gente não vê só o faturamento em reais e nem volume. A gente também tem os custos teóricos que a gente implementa na ferramenta, que a gente vai vendo quanto vai dar de margem. E isso possibilita você ter a informação e também a área industrial para ela ir corrigindo também a produção, para ver como que está se comportando a venda até determinado momento do mês. Então, isso você não... essa informação, depois que fecha o mês, é uma coisa, mas você tem informação online, né? Então, você tem informação ali em tempo real. Isso possibilita aí a correção de rumos e uma administração melhor, não só para a área comercial, mas também para a financeira, para a área industrial. Então, essa ferramenta ajuda muito. E, Wellington, a gente tem na ponta, né, a gente, engenheiros de dados aí, né, a gente, quem está desenvolvendo isso, a gente tem lá na ponta usuários de negócios de diferentes níveis, né? Ou seja, se pegar pelo caso ali da Core, a gente tem para um vendedor e para a equipe de vendas que está em campo, você tem os dashboards com os indicadores, mas você também tem as análises caóticas lá para fazer data discovery e pesquisar coisas, né? Hoje, como que você, na sua experiência, assim, como que você analisa e tenta construir que tipos de endpoints de dados ali, né, para você enxerga como os principais para entregar para os usuários e como colocar esse dado na ponta no tempo certo, na disponibilidade certa, né, na sua experiência, e quais são as boas práticas para isso, as dicas que você traz para essa visão? Então, né, quando a gente está pensando em soluções Big Data, uma coisa que eu até esqueci de mencionar é o dado ser heterogêneo, né? Você tem dados Sim. de diferentes fontes. Você tem JSON, você tem banco de dados, você tem API, você tem imagem, você tem até áudio, às vezes, algumas soluções. Uh-huh. Então, isso que é o legal, né? Tipo, as soluções Big Data, você já tem um dado heterogêneo. Então, você consegue atender na ponta qualquer tipo de cliente, né? E aí, depende muito do negócio, o que vai precisar. Então, numa estrutura Big Data, a gente pode atender, por exemplo, fraude, por exemplo, com machine learning que detecta fraude ali se o cartão não foi aprovado ou foi clonado. Então, a gente já tem soluções em real time. Então, a estrutura Big Data, ela até dá essa possibilidade para as pessoas, né? Essa solução da Core mesmo, que é você ver em tempo real o seu faturamento para você tomar decisões de negócio em tempo real, né? Quem sabe até usando algoritmos de machine learning para prever, por exemplo, vai chover mais, será que eu vou vender um pouco mais da bala tal em tal lugar, ou se o sol está mais... Então você consegue correlacionar dados, né, em tempo real e até mesmo tomar decisões, talvez se faz sentido produzir mais ou menos alguma coisa. Eu vejo muitas pessoas também colocando na agricultura, né, tudo em questão de IoT, né? Então, o IoT são dispositivos que estão espalhados na lavoura, que coletam diversas informações. Essas informações vão para uma estrutura Big Data com diversas tecnologias. E aí você tem previsão de safra, isso você pode fazer, por exemplo, calcular ou estimar preço de commodity para você produzir mais para frente calcular o preço de custo do seu produto, por exemplo. Então, depende muito do negócio, né? Tem empresas que estão mais maduras para desenvolver soluções justamente de ver o futuro, e tem empresas que estão precisando ali mesmo dar o pé ali no atual ali para saber o comportamento atual. Então, o Big Data, ele vem para solucionar essas duas frentes, né? Essas soluções Big Data. Justamente quem quer fazer o futuro, o presente e até mesmo analisar o passado, né? Em auditorias, por exemplo. Mas na sua experiência, para os usuários de negócio, assim, como que hoje você tem visto esse consumo, o uso disso? Consumo ainda da... que... beleza, uhum. Você tem uma aplicabilidade de machine learning em cima de uma base de dados para descobrir uma fraude, tal. Esse é um óbvio caso, mas pensando em usuários de negócio que estão demandando ali, quero fazer análises do meu passado para tomar decisão para o meu futuro. Hoje, como que você tem visto o uso e o consumo e a cultura de dados, né? Que tipo de skill esse profissional hoje tem, né? Como você enxerga isso? Olha, eu acho que tem duas vertentes, né? A primeira vertente, né, eu acho que é dashboard, né? Então, você tem dashboards para apresentar o resultado para todo mundo. Então, a pessoa não precisa saber nada tecnicamente, ela vai acessar ali as informações e vai estar tudo ali, né? A segunda vertente são de integração. Às vezes, né, as pessoas precisam desse dado em outro sistema, ou que um outro sistema vai enviar um e-mail, ou que um outro sistema vai detectar uma fraude, ou que outro sistema vai fazer alguma operação, e ela precisa de um dado que foi processado no label. Então, algumas das empresas estão adotando um processo de API, né? Então, tem um barramento de API que consegue consultar esse dado dentro do layer. Então, tem uma camada de integração, muitas das empresas fazem isso, quando principalmente precisa de um processo produtivo, né? Agora, a terceira linha que eu vejo é que, e vem muito da Netflix, por exemplo, que a maioria dos funcionários são engenheiros de dados, né? Então, aí a gente já tem uma cultura data-driven, né? Que a empresa já é orientada a dado, né? Então, tudo que a empresa faz, ela já gera o dado e já analisa o dado. Então, muitas dessas pessoas já vêm com skills de SQL, de Python, de Big Data, de algumas ferramentas Big Data, né? Então, você tem tecnologias que deixam isso um pouco mais user-friendly, né? Por exemplo, Databricks, você cria o seu notebook, você faz o seu programa, você analisa o seu dado. Então eu vejo essas três vertentes, né? Apresentação, integração e um usuário assim mais programação, né? Mais técnico. Legal. Paulinho, hoje, pensando nessas três frentes, assim, hoje, qual que você acha que é o maior desafio para engajar, né, os usuários? Né? Eu sei que na Core a gente tem esses três perfis, né? É, mas fazer desde o vendedor da ponta usar os dados, né? Então, óbvio que ele vai consumir de uma maneira adequada, mas como construir essa cultura, né, orientada data-driven, né? E até, sei lá, a diretoria, o nível de diretoria que constrói análises ali, né? Como que essa... vocês passaram... A gente fala isso dentro da Core já tem 5 anos, 6 anos, né? Ou seja, como que foi construir isso? Né? Sair do mapão lá, né? Exatamente. Na verdade, a gente primeiro, ó, quando você dá uma confiabilidade na ferramenta e o pessoal também começa a enxergar que ela ajuda no dia a dia, porque, na verdade, quando a gente fala de acompanhar vendas, não adianta você estar acompanhando a venda, você vê e fala assim, ó, eu estou dentro da meta. Mas a hora que você começa a abrir e verificar por vendedor, porque às vezes um está mais, o outro está menos, por região, por mercado, por produto, aí você tem uma informação bem mais consistente, uma informação bem analítica. E outra coisa, o pessoal começa, quando começa a analisar essa ferramenta, ele já... A experiência que a gente teve, eles verificaram que a ferramenta é muito boa e traz informações muito rápidas, que hoje a gente puxa tudo do BI, não só a informação dos dashboard, mas também as análises que a gente faz, todas as áreas, inclusive o marketing usa muito, né? O pessoal encantou tanto com a ferramenta que a gente já tem outras áreas já querendo implementar também no BI por exemplo, controle de estoques, o RH, entendeu? Já está querendo implementar e pela facilidade da ferramenta de análise e tudo os benefícios que ela está trazendo para nós aqui na Core. Então, o pessoal no início, né, a gente tinha isso em Excel, né, como você falou, no mapão, e a hora que começou a ver isso, principalmente num visual bacana, e com as informações mais rápidas, precisas, e que dá para tomar tomada de decisões. Então, isso trouxe para nós, né, tipo, vamos dizer, um problema, porque as outras áreas querem implementar mais coisas nesse BI nosso que a gente desenvolveu. Isso daí foi uma estratégia, né, de implementação na época que a gente adotou, né, de pegar um caso, um problema para resolver, né? E eu acho que isso daí foi um dos fatores que contribuiu para a gente conseguir engajar os usuários na companhia, né, Paulinho? Para a gente poder... na época era um problema de venda previsto e realizado com a margem, né, ponto, sabe? E isso depois veio crescendo, né, a evolução da ferramenta, indo para outras áreas, outras demandas, né, e isso daí é uma estratégia que eu acho que é muito importante para implementar, porque você querer resolver todos os problemas de uma vez só é muito complicado, né? Não, foi aos poucos, o pessoal foi entendendo a ferramenta e ela está muito amigável, né, então isso é bom também, porque te dá informação macro e depois começa a abrir analítico, e o pessoal hoje usa a ferramenta e muito. De ferramenta saiu fora do ar, aí é um problema, né? E todos já olham pelo tudo é BI, e até ajuda no faturamento também, né? Que o pessoal vê a entrada de pedidos e começa a analisar, então, e aí vem as demandas, né, pro BI. Então, é lógico, a gente começou aos poucos, a gente também desenvolveu bem essa ferramenta, né? Ela estava de uma forma, a gente foi melhorando, né, em conjunto, e ficou uma ferramenta muito, muito boa hoje para nós. Muito útil também. Foi um processo de amadurecimento e aprendizado, né? Ou seja, começou pequeno, né? Começou numa área, erramos pequeno ali, né? Teve vários ajustes, várias correções, né? Não foi de um dia para o outro, né? as fontes ainda no modelo de BI, né, não é um modelo de Big Data ali que talvez o Wellington vai trazer uma visão talvez de uma estrutura um pouco maior ali, uma estrutura já um pouco mais de ETL ali, que tem vários sistemas, né, os sistemas corporativos, sistema de força de venda, né, vários ambientes que esses dados foram sendo centralizados, né, organizados dentro de um data warehouse, né, onde isso foi caminhando, mas isso começou dentro de um primeiro data mart lá, de uma primeira coisa, e isso veio sendo aprimorado, né, veio sendo desenvolvido. Mas ainda num paradigma, do ponto de vista de governança de dados, né, ainda de data warehouse, né, ou seja, você está dentro de um... numa tentativa, né, que hoje isso, lá mesmo no projeto, a gente já caminha para esse modelo já de dados não estruturados, porque o modelo de data warehouse já não dá mais, né, a performance já não entrega mais o que a gente precisa, né, mas caminha para você trabalhar num modelo mais de data lake, né. Então, Wellington, fala um pouco para a gente como que é essa transição, né, do modelo aí de... essa evolução natural, né, que é construída baseada em tecnologia, mas também baseada em cultura, em uso, né, realmente usar aquele dado, né, e como que você enxerga essa evolução aí para esse modelo que já não é mais normalizado, né, já não é mais um star schema ali bonitinho, e sim aí um conjunto de dados que falou em vários formatos, como que você enxerga esse histórico de evolução? E também, quais são as estratégias que você recomenda para essa transição ou para essa evolução? Vamos lá. Acho que o Paulo falou uma coisa muito importante, né? Que para os usuários usarem o dado, tem que ser confiável o dado, né? E isso é o que ele comentou e realmente é verdade. Não adianta entregar um projeto de dados se chegar lá e está tudo errado. Então, esse é o maior desafio, né? Esse é o maior desafio. E aí vai duas coisas que tem que evoluir com o tempo, né? Que é o data quality, é um processo que vai verificar o apuramento daquele dado e também o processo de monitoria e operação daquele dado. Então, você tem um ETL hoje, que tudo é o ETL, né? Mas as empresas, né, quando o negócio vai aumentando muito, né, tomando volume, elas têm que ter essas frentes, né, que vão desenvolver tecnologias justamente para prover, suportar esse fluxo de dados. Então, normalmente, quando a gente vai ter esse grande volume de dados, a gente já começa a segmentar as equipes de engenheiros, né? A gente tem um engenheiro de operação, um engenheiro de qualidade, um engenheiro que vai fazer uma ferramenta que vai ter um processo de controle, né? E também eu acho que um ponto muito importante é que hoje a gente está muito buscando dado, né? Mas eu vejo que a tendência daqui para frente é as empresas e os sistemas serem orientados a dados. Então, a gente vai ter no futuro, acredito eu, né, acho isso no meu, que os dados vão chegar no data lake, a gente não vai precisar mais buscar os data lakes. Então, no processo de, por exemplo, de um Kafka, né, onde os dados são para o evento, né? Então, aconteceu uma venda, já chegou no data lake. Aconteceu não sei o quê, uma modificação de um funcionário, já chegou no data lake. Então, eu vejo que o futuro é isso, né, a empresa vai ser toda orientada a dados. Então, essa parte de ETL vem se a evolucionar com o tempo, vai mudar com o tempo, eu acho. Na sua visão, então, você não vai ter mais esse transporte de dados, o dado vai ser acessado lá na sua origem, seria mais exato. E é muita visão aqui do Nubank, né? Você pode ver que hoje a gente tem ETL, mas a parte de investimentos, né? Porque temos sistemas de bolsa e tudo mais, mas você pega sistemas da própria empresa, é tudo orientado a evento, né? Então, eu acho que data evento, né? Eventos de dados. Então, tudo chega a ser um evento, um clique é um evento, e tudo chega no lake já automaticamente. Então, acredito assim. E esse lake, mas assim, a questão do armazenamento, essa duplicação que muitas vezes acontece, está cada vez mais complicado, porque o volume é muito grande, né? Hoje você tem soluções que conseguem prover, né? Mas nada impede, tipo assim, eu acho que 90% dos dados não estruturados vão ter que ser estruturados, tá? Tipo, é impossível a gente mexer com dado não estruturado. Até para uma imagem, você fazer um processamento para detectar lá o rosto de uma pessoa, você vai ter que estruturar aquela imagem num data frame com bits. Mas eu vejo que com tecnologias, por exemplo, o Data, o que chama Delta Lake, né? A gente consegue agora prover essa duplicidade diminuir. Mas quando a gente fala de armazenamento, é bem barato hoje em dia. Então, assim, não é tanto um problema. Vai ser um trade-off aí, né? De você conseguir... Quando você replica, você pode processar o dado e já armazenar ele da forma que ele vai ser usado, ou da forma mais amigável para uso, né? Ou mapear uma origem lá de dado onde você vai trabalhar de forma mais bruta, né? Talvez você... Isso. Modelos... E os eventos, eles diminuem isso, né? Porque no processo de TL, às vezes, você fala assim, putz, eu fico buscando 7 dias todos os dias. Aí depois eu vou processar isso e ter uma visão, né? No evento, não. Vai ser o único registro ali. Tipo, uma mudança, uma alteração, um deleção, e já chega para você. Né? E dá um up aí. Então acho que o futuro vai ser esse, né? Acho que no futuro a gente vai ser tudo orientado a dado como o IoT é, né? E hoje... Como que você enxerga os desafios assim, na adoção desse tipo de estratégia? As empresas que quiserem adotar esse tipo de coisa hoje, por onde você começaria? Assim, se você tiver, beleza, papel em branco, né? Quais são as dicas que você dá para, beleza, uma empresa começar essa cultura de data-driven, começar a organizar os seus dados, de governança de dados? Como que você enxerga essas estratégias dentro da companhia? Então, eu acho que é assim, eu acho que tem dois pontos. Eu acho que a empresa, primeiro, ela tem que ter dado, né? Ela já tem que estar analisando dados de algum modo, que seja um Excel, que seja um arquivo, né? Ela tem que ter o dado em algum lugar ali. Eu acho que é o primeiro passo. A partir do momento que eu tenho um dado, eu consigo desenvolver algum projeto de dados, né? Mas eu vejo que, assim, hoje tem um trade-off, né? Então, se você quer... Tem serviços SaaS, né? São serviços já gerenciados, que você paga quanto usa. Você também pode... desenvolver a sua infraestrutura toda lá dentro, né? Tudo tem um trade-off, né? Então, se uma empresa quer prototipar um lake rápido para desenvolver um projeto rápido, eu recomendo que ela vá tudo com tecnologia SaaS, né? Tipo, Databricks, se eu vou pegar um Kafka, eu vou pegar um Kafka já gerenciado, né? E eu vejo que, se agora, em relação a custo, né? Ai, o meu problema aqui é custo, né? Isso é uma solução mais cara, né? Quando você tá adotando o SaaS, né? Porque já tem tudo pronto para você entrar ali já gerenciado. Você só vai ter que comprar o produto e colocar ali. Mas se isso aqui eu não conseguir pagar, aí eu tenho o trade-off de que eu vou desenvolver uma coisa mais barata. E aí, nesse desenvolver uma coisa mais barata, por exemplo, a gente pode usar algumas tecnologias como Kubernetes, por exemplo. E aí, o que acontece? O grau de dificuldade, né, é maior, né? Então, acaba com que as pessoas que desenvolvem aquela solução de dados têm que ser muito mais técnicas e você não vai conseguir uma pessoa mais junior, vamos dizer assim, desenvolver aquela solução. Ao contrário que uma solução SaaS te provê isso, né? Então, tem esse trade-off, né? Se o meu problema é dinheiro ou se o meu problema é prototipação rápida. Então, tem que balancear essas duas áreas, vamos dizer assim. Não, show de bola. Bom, pra gente caminhando para o nosso encerramento aí, Paulinho, como que você enxerga aí o futuro disso, a expansão disso dentro das empresas? E para outras empresas também que você fala, pô, quer entrar nessa jornada, quais são as recomendações que você daria aí do ponto de vista de quem está na visão de negócio? Né? O primeiro que é importante, né, é como a Pinacora evoluiu o uso dessa ferramenta. E o grande desafio é o seguinte, ó, ou seja, você tem que ter a ferramenta, ela tem que estar confiável os dados e também ela tem que... ser para tomada de decisões. Não adianta você ter a ferramenta, as informações, só para olhar as informações, né? Você tem que ter a informação e o grande desafio é ter a informação para tomada de decisões. Além do BI que a gente tem, que é uma informação que você tem online das vendas, que você vai acompanhando, nós temos uma outra ferramenta que a gente desenvolveu junto, que a gente chama de mapa da mina, que é onde, antes de fazer a venda, o vendedor ou o gestor, ele entra com as informações onde tem a margem objetiva, ele vê que margem que está dando, o preço que ele está vendendo e o preço sugerido para ele ter uma margem objetiva que a empresa determina. Então, essa ferramenta também ajuda muito, porque o BI foi a venda que já foi feita, e se acompanha, você pode até mudar. E essa é uma prévia que a gente já faz e tem essa informação. Então, hoje, você tem a informação e você tem que ter a tomada de decisões em cima das informações. A informação por ela é bacana, você tem, ver o que aconteceu do passado é uma coisa, você tem que projetar, né, o futuro e ter e tomar decisões com essas informações que a gente tem. Então, eu acho que cada vez mais, né, mais importante, as coisas estão acontecendo muito mais rápido, né? E quanto mais rápido você tem as informações e mais consistentes também, não adianta você ter informação, o dado errado não serve para nada, né? Você vai tomar decisões erradas. Então, é isso que eu vejo que as empresas estão buscando, e principalmente aqui a gente está buscando muito isso, e a gente está engajando o pessoal para cada vez mais utilizar essas ferramentas. Essa visão de o BI ajuda muito a gente olhar para o passado, né? O Business Analytics aí de analisar e descobrir tendências, né? Gerar conhecimento, mas simular o futuro, né? Para realmente, beleza, é por aqui que eu vou, é uma característica também que é muito importante, né? E que no caso da Corda também foi um processo de maturação, né, Paulinho? Foi isso aí. É um processo que a gente tem trabalhado nos últimos 2 anos aí, né? E realmente o negócio engrenou nesse aspecto, né? Ou seja, mas parte de uma premissa de governança de dados, né? De você ter os dados, né? Aquilo que o Wellington falou, né? A primeira coisa é ter o dado, né? Ou seja, se você não tem o dado, o evento ali, né? O fato gerador, no caso, o pedido, a nota, a venda, né? Isso é o primeiro passo, né? A partir disso, começar a organizar esses dados, né? Começar a tomar decisão, né? Ou seja, aquele ciclo de tomada de decisão, né? Dado gera conhecimento, né? E conhecimento gera a ação, né? Então, esse ciclo ele vai aprendendo. E para ação, você tem as ferramentas de simulações e predições aí, né? Que vão desde modelos heurísticos, como que a gente usa na Core para simular uma negociação, mas também os modelos de machine learning aí, né? Esperamos chegar nisso, né? Ou seja, os modelos de machine learning mais avançados, né? Que conseguem identificar tendências, né? De forma mais autônomas, né? Mais automatizadas. Sim. São muito importantes. Né? Uma outra coisa, João, isso também já dá uma visão sistêmica para a empresa como um todo, entendeu? Porque a pessoa não vê só, entendeu? Isso é muito importante, porque a hora que cada um fica preocupado só com a sua área é uma coisa, e com isso você faz um engajamento de todas as áreas e todos pensam empresa, não a área. Então dá uma visão sistêmica muito boa para todos, todo o pessoal da empresa, tá? É isso que eu ia falar, transparência. Eu acho que traz uma transparência de todos os níveis, né? Então, todo mundo tá com, sabe, se bateu a meta, se não bateu, se estamos bem, se não estamos bem. Acho que é um dos pontos muito positivos. Pessoal, bom, a gente está chegando no fim aqui. Eu quero agradecer o Paulinho, né, por esse tempo aí, por bater esse papo com a gente, né, e compartilhar um pouco das experiências, né. O Wellington aí também, por também dedicar esse tempo com a gente aí, trocar essa ideia e cara com muita experiência, muita bagagem aí, né? Então, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, pelo conhecimento, foi show de bola. Acho que tem bastante dicas aí, né, para quem quiser implementar esse tipo de solução. E a gente, quem precisar de apoio com isso, é o que deve estar à disposição aí para poder ajudar. João, eu que agradeço aí o convite. Foi um prazer estar participando dessa live. Prazer em conhecer o Hélio. Prazer todo meu. Prazer, tá? Foi muito, muito rico essa troca de experiências aqui, tá? Obrigado pelo convite. Obrigado aí pelo convite também. Foi um prazer conhecer vocês, conversar com vocês e precisando, estamos aí. Legal. Muito bom, Hélio. Beleza, pessoal. Muito obrigado e um abraço, forte abraço e até o próximo Papo Quick.